Aqui há umas ruínas, mas aquilo que se sabe eu não sei concretamente. As ruínas são aqui. Mas é que nem estás a conta, está a ver aí a entrar? Umas grutas e depois aquilo que se serve mais, se não. Ele é do tempo do nosso Sequestro. É assim, 1750. 1700, depois do Tabor de Terra, 1775. Lá embaixo tem muita árvore. Digamos que não é cidade urbana, especial. Tem lá uma fonte de onde eles tomavam banho. Os romanos, em termos romanos. Mas há com os graus. Ainda naquilo tem que andar só ver de cocas. É para entrar? Sim. Está a falar com o meu colega? Sim. Pode começar a acolher? Sim. Sim. Sim. Sim. Uma parte desta estrutura, não este sítio onde estamos, mas uma parte semelhante a essa na zona onde ele estava a construir o seu prédio, que fica hoje entre esses números, entre o 60 e tal e o 50 e tal, na Rua da Prata. E descobriu essas galerias inundadas e descobriu que estavam inundadas. Isso chamou a atenção, mas no furor de reconstrução também ninguém se preocupou muito em ver de que se tratava. Passado poucos anos, a fazerem o coletor de esgotos pombalino, aqui na Rua da Prata, tornaram a encontrar parte destas galerias. E aí sim, começaram a ver que estas galerias eram um conjunto, faziam parte de um complexo muito grande, muito elaborado, e resolveram, mesmo com as preocupações da reconstrução, fazer um estudo. Foi encomendado um estudo de pessoas que tiveram cá para ver tudo, descrever. E foi a época em que tudo isto de forma mais ou menos completa, porque depois reconstruiu-se por cima. No século XIX, voltou a haver a oportunidade de ver o que estava aqui por baixo e de reconstituir esses estudos, de fazer esses estudos. E foi assim que nasceu a ideia, tanto que isto eram as terras, porque a água estava no chão. E porque foi encontrado que há um momento de gráfico, ou seja, uma base de destaque com inscrição dedicada a todos os lados. A sua descoberta, a primeira descoberta, está associada à reconstrução da cidade depois do grande terremoto de 1755, quando há o urbanismo da Baixa. Nessa altura, a primeira interpretação foi justamente de que se trataria das catacumbas cristãs da cidade romana de Lisboa. E essa ideia alvitrada por um eclesiástico, dizia respeito, obviamente, às convicções próprias da época. Como se tinha identificado na zona da Rua das Pedras Negras, sob o palácio do Correio Bor, um complexo termal público de grandes dimensões, surgiu a seguir a ideia de que aquela subestrutura seria a continuação das termas das Pedras Negras. Daí a ideia das termas da Rua da Prata, que eram, no fundo, o prolongamento da outra, o que é completamente absurdo, porque é uma distância grande demais, seria um edifício com uma dimensão completamente irreal. E foi só nos meados do século XIX, quando foi feita a renovação dos coletores, que o complexo voltou a ser reconhecido. Nessa altura ficou bastante claro uma coisa: aquilo é uma subestrutura sobre a qual estava um edifício qualquer. Portanto, digamos que se eventualmente houvesse por ali um edifício termal, o edifício termal estava por cima daquilo, o que não faz muito sentido, porque faltam ali muitas coisas que seriam necessárias para um edifício termal. De um ponto de vista prático, a estrutura criptopórtico é uma estrutura que é utilizada, um recurso arquitetónico que é utilizado em época romana para criar uma plataforma para construir por cima. Portanto, isso aí, digamos que a documentação dos meados do século XIX é perfeitamente clara. Aquilo é uma plataforma que tem edifícios por cima. Vem que aqui é onde entra a água. Entra aqui em turbilhões. Podemos ver que o que a água traz é areia. E nós sabemos, que no centro de geomorfologia deste local, sabemos que isto está sempre diretamente sobre a antiga praia. Daí a razão de construírem este edifício aqui. Não podiam construir os edifícios sem uma plataforma solidária e os edifícios afundavam-se na areia. Agora, a pressão que o edifício exerce sobre essa praia, o edifício de cidade afundou-se também, portanto, também um pouco. A pressão que exerce sobre esse leito, o nível das águas subiu também, não tem os efeitos. Cada vez tenderá a subir mais. Faz com que a água entre sob pressão. Portanto, ele era inicialmente hermético. Com esta falha, a água sob pressão sobe e nivela. E nivela, parece que com o nível da maré, tem uma ligeira oscilação. Faz tipo aquele efeito tipo que faz com que e fica aqui, estagnado. Agora, se eu pessoalmente acho que, como ela é assim transparente e é nessa lobra, certamente tem influência na água do tempo, certamente tem influência, portanto, dessas ribeiras continuam a funcionar. Portanto, a água subterrânea. Portanto, nós, a baixa, está completamente em leito de cheia. Portanto, é um valo alargado que recebe as águas do norte. Não poderia haver também alguma nascente, embora as nascentes sejam mais conhecidas na colina do Castelo. Uma grande parte das casas aqui da baixa, da antiga, tem um poço dentro de casa. E então, uma informação completamente distinta entre a subestrutura subterrânea, que se conhece de facto uma série de partes, inclusivamente aquilo que se visita hoje em dia é apenas uma parte do complexo das galerias que foi reconhecido nos meados do século XIX. Então, há uma outra parte que foi reconhecida e que não está neste momento acessível sequer ao público, e a escassíssima informação sobre o edifício que estava por cima. Era um edifício de arquitetura pública, naturalmente, que justificava uma infraestrutura daquelas, e foi sugerida pelo arqueólogo José Carlinho Ribeiro, que é o atual diretor do Museu de Odrinhas, em Sintra, foi sugerido que aquilo poderia ser uma estrutura de uma espécie de um fórum corporativo associado a transportes marítimos da cidade de Lisboa. A sugestão é interessante porque conhecemos em outras cidades do mundo romano a existência de estruturas desse tipo em áreas portuárias. No entanto, é apenas uma hipótese que carece de informação mais segura. Fecho de laser, depois mede quando é que ele retorna. E com esse tempo dá para estimar qual é a distância até à direção. Se a cabeça estiver a rodar, mede aquela, outra fatia. Se montar todas as fatias, tem um ambiente, mas pode ver diversos anos. Logo de manhã transportámos o equipamento. Começámos primeiro, digamos, que sem sentir o cenário, porque era um cenário que nós não estamos habituados. Normalmente os tetos, parte das galerias são muito baixas e relativamente estreitas, um ambiente muito úmido. E começámos a sentir, de facto, porque era a primeira vez também que este equipamento ia trabalhar num cenário destes, e de imediato começámos a transportar as calhas e montar. Normalmente, o montar as calhas talvez leve mais tempo, principalmente com cenários como aqueles em que o chão é completamente rugoso, não muito direito, e onde tínhamos, obviamente, tínhamos que levar as galochas, porque a água havia zonas que estavam pelos pés, ou das outras quase, não digo aos joelhos, mas para lá caminhar. Aliás, estou a mentir, numa das galerias está mesmo pelos joelhos que nós entrámos lá, que era uma das galerias internas que estava fechada ao público. Portanto, logo nesse dia montámos as calhas de manhã e fizemos os primeiros ensaios e com computadores também levámos para baixo, ainda nas próprias galerias, vimos a primeira reconstrução 3D, onde obviamente o arqueólogo e outras pessoas que lá estavam, visitas particulares, tiveram o privilégio de ver. A partir daí foi despachar tudo pela manhã, parte das galerias, a revezávamos e ao fim do dia tínhamos tudo feito. No dia a seguir ainda fizemos algumas experiências de manhã nas tais galerias que estão fechadas ao público, porque eram casos particulares, porque como disse, estavam água pelos joelhos e tivemos que preparar e condicionar o equipamento, porque obviamente, embora esteja preparado para condições atmosféricas de grande umidade, uma coisa é muita umidade, outra coisa é literalmente água de piscina, digamos que a cor da água e o cheiro não era muito agradável, mas era literalmente piscina. Portanto, em um dia e meio, ou nem digo um dia e meio, um dia e algumas horas, ficou a construção completa. Não sei se achas que vale a pena ou não, eu não sei, não. Ninguém nunca vai cuidar, não tenho noção de como é que está aquilo lá. Seja um cenário com quase 2000 anos de história, houve umas pessoas no princípio do século passado, não digamos, século XIX, que estudaram, tinham já começado a estudar o criptoporte, que estava até bastante bem documentado. Digamos que a surpresa, que não propriamente uma surpresa, é as medidas, que agora as medidas são exatas, e ficámos impressionados já esses senhores de cerca do século XIX, conseguiam já umas medidas, eles não tinham obviamente bombas tratoras de água, mas mesmo assim já tinham umas medidas muito próximas do que é na realidade, porque obviamente com esta solução nós temos medidas a centímetros, com erros inferiores a um centímetro. E se chamarmos aí a surpresa, essa pode ser uma surpresa na qualidade que já havia anteriormente. Estava bem feito, significa que estava bem feito o original, embora tivesse sido feito com muitas dificuldades. O relatório, o autor do relatório queixa-se muito, porque aquilo aconteceu uma daquelas coisas, sem querer estar propriamente a fazer um registro de má língua, aconteceu uma daquelas coisas muito características de Portugal. A intervenção que foi feita na altura da construção da coletora do esgoto, que era uma construção do Ministério das Obras Públicas de então, a intervenção arqueológica que foi feita, o acompanhamento arqueológico, foi feito à luz da legislação vigente que estabelecia a necessidade do acompanhamento. E, portanto, foi destacado um funcionário público, foi destacado para fazer o acompanhamento. E então, no relatório, esse funcionário, que é um funcionário do Estado, queixa-se amargamente por diversas vezes dos entraves e das dificuldades que lhe colocavam os outros funcionários do Estado, do Ministério das Obras Públicas, que supostamente deveriam estar todos a colaborar no esforço. Eles contaram, ficámos um bocado assustados, registro, porque obviamente daquelas realidades. As tratoras, aquilo está mais ou menos, se eu não me engano, está mais ou menos à altura de 1,5 metros de água. 1 metro a 1,5 metros de água. Portanto, aquilo, há zonas que as galerias têm menos de 1,5 metros, não há dúvida. Há outras que andam na casa dos 2 metros e meio. Mas, em média, aliás, se visitarmos as galerias, vemos marcações nas paredes, sabemos onde é que vai a água normalmente em grande parte do ano. Portanto, isso é cerca de 1 metro, 1,5 metros. Portanto, eles levavam para lá algumas embarcações, não sabem como é que eles transportavam as embarcações, e andavam lá uns senhores, enfim, provavelmente na altura da escravatura haviam os motores, eram propriamente os escravos que empurravam a embarcação, e depois faziam outras medições e não sabemos ao certo. Eram mais ou menos assim, andavam a navegar debaixo de terra. E era assim que faziam umas medições, já com os engenhos da altura, que faziam as medições. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado. Um bocadinho força de vontade. Isso é para onde é que vai? Não vai para lá de eu. Não, pronto, vou já ver. Sim, sim. Bem, eu gosto mais de vir aqui do que ir a uma bomba. Não acredita? Aprende-se alguma coisa? Não saber o que aconteceu de nós é continuarmos a ser crianças. Sabe quem é que escreveu isso? Foi o grande historiador e político Cícero, italiano. É verdade. Aparenta ter havido continuidade e que tenha sido fechado intencionalmente por qualquer razão, porque até próprio na reconstrução 3D nós vemos túneis e subitamente nos túneis algumas das galerias estão cortadas diagonalmente. Não, normalmente nestas construções inspiradas romanas as coisas eram muito perpendiculares e é muito pouco provável que eles tenham terminado o túnel da forma como está, da forma diagonal, uma arcada abruptamente terminada, com um tipo de parede, um tipo de material que constitui a parede diferente. E não há dúvida nenhuma, então, de uma coisa. Certeza que aquilo foi que, para foi além fechado, de existir uma parte que lá está, e que não é neste momento acessível ao público, mesmo no século XIX, não foi reconhecida a totalidade do edifício. Podia ter já tido sido destruído, e eles ao tentarem reparar e reconstruir, tenham reconstruído de uma forma já diferente. Portanto, há aqui as questões. os professores podem perguntar assim, então e porquê que não exploraram? E objetivamente, neste aqui, momento, aqui também é um desafio, nós não sabemos quais são as dimensões, os contornos, que está para além da parede, ocupada pelo complexo, no subsolo dado para o baixo. Mas há a questão que, e se descobrimos que é porque há, não tem havido, não tem havido possibilidade de o identificar. É sempre aquela questão porque que se coloca. Não idealmente, tem havido idealmente, era obras agora uma esta, significativas nas imediações. Visse para além das paredes, sem tocar nas paredes. E, portanto, não houve qualquer possibilidade nestes últimos tempos de controlar qual é a dimensão do edifício. Neste momento está lá um prédio de voluto próximo. Seria ótimo que uma intervenção de requalificação desse edifício pudesse intervir no subsolo e tentar obter mais alguma informação sobre o criptopórtico. E já agora, enfim, a última análise também, estando o edifício devoluto, se calhar faria todo o sentido que se pensasse na utilização do andar térreo do próprio edifício para valorização e para chamar a atenção para o complexo do criptopórtico. Mas isso, enfim, são outras questões e outras decisões.